Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Intoxicações por monóxido de carbono é o tema de hoje do Seixal Saudável. Vamos tentar perceber quais os sinais que devem servir de alerta para evitar acidentes. As explicações sobre esta questão são dadas por Rita Araújo, diretora da formação do Instituto Tecnológico do Gás, que vai ser questionada por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. As intoxicações por monóxido de carbono representam um grave risco para a saúde. O que é exatamente o monóxido de carbono? Ora bem, o monóxido de carbono é um gás tóxico, incolor, invisível, sem cheiro ou sabor, ligeiramente inflamável, que tem uma densidade próxima do ar, o que resulta que ele pode ser encontrado em qualquer ponto da atmosfera de um compartimento. Ele resulta da combustão deficiente de qualquer combustível, pode ser lenha, pode ser carvão, gás. E gás pode ser o butano, o propano, o gás natural. Os gases óleos e as gasolinas também produzem monóxido de carbono. A sua presença no ar em níveis baixos não é preocupante, só quando atinge determinados níveis é que se torna preocupante. Quais são os efeitos deste gás sobre a saúde? Sendo tóxico, quando há inalação do monóxido de carbono, em última instância pode levar ao coma e à morte. E quem sofre uma intoxicação poderá eventualmente também sofrer danos cerebrais irreversíveis. Qual é o perigo? O perigo é quando o monóxido de carbono é inalado, quando se dão as trocas gasosas nos pulmões, a nossa hemoglobina tem uma apetência 200 vezes maior para o monóxido de carbono do que para o oxigênio. Daí que, ligando-se ao monóxido de carbono, ele vai circular para o nosso organismo, vai deixando em todos os órgãos a sua marca e inibindo a oxigenação de todos os nossos órgãos. Existem grupos de risco, que são as grávidas, os doentes cardiovasculares e as crianças. Quais são os principais sinais de alerta? Pode começar por fadiga, dores de cabeça ligeiras, náuseas, tonturas, problemas de visão, redução da capacidade de trabalho e de aprendizagem, portanto, de concentração, destreza manual reduzida, dificuldade de orientação, vertigens, mas a pouco e pouco, com a exposição, estes sintomas são todos agravados, levando inclusivamente a convulsões, à inconsciência, e, na última instância, coma e consequente morte. O que se deve fazer para evitar os acidentes? Um dos principais fatores que contribui para a ocorrência dos acidentes é, de uma forma indireta, é a falta de informação. Temos fatores de ordem técnica, que se prendem com as condições estruturais dos nossos edifícios, nomeadamente chaminés mal dimensionadas ou obstruídas, provocando uma deficiente evacuação dos produtos da combustão, a interferência do funcionamento na cozinha do exaustor com os outros equipamentos, porque o exaustor é um elemento que tem uma extração mecânica, enquanto que as caldeiras, os esquentadores, a maior parte deles têm uma extração natural. Já há alguns esquentadores e caldeiras que também têm extração mecânica e aí o problema não surge. Mas quando existe um aparelho com tiragem natural e um de extração mecânica, não devem funcionar em simultâneo. Por outro lado, também a falta de esclarecimento dos utentes reflete-se na utilização dos aparelhos de mais nos aparelhos de produção de água quente, em que não fazem a sua manutenção correta. Por outro lado, quem os instala não são profissionais com licença profissional pertencente a empresas instaladoras e montadoras credenciadas pela Direção-Geral de Energia e também insuficiente renovação de ar dos compartimentos onde os aparelhos estão instalados. Para evitar estes acidentes, nós temos que estar informados e atentos, como solicitando inspeções às entidades inspectoras que estão reconhecidas pela Direção-Geral de Energia e Geologia, a verificar a montagem dos aparelhos de queima, se é efetivamente executada por as entidades credenciadas, a manter a habitação arejada e nunca obstruir as entradas de ar, promover a limpeza das condutas de exaustão e as chaminés pelo menos uma vez por ano e caso o edifício tenha efetivamente uma extração mecânica instalada, que já existem edifícios que têm esse tipo de dispositivo, então manter esse tipo de dispositivo operacional e caso ele seja desligado, ter a preocupação de não utilizar os aparelhos de queima que estão ligados a esse dispositivo, cuja extração dos seus produtos de combustão é feita através desse dispositivo. Há alguns aspectos que podem ser ainda tidos em conta que podem indicar a presença de monóxido de carbono no ambiente. Se nós olharmos para uma chama, normalmente a chama tem uma coloração azulada. Quando existe monóxido de carbono, existe uma coloração amarelada ou alaranjada. Isto é indício da existência de monóxido de carbono. Quer dizer que a combustão não está a ser correta, a queima não está a ser completa. O aparecimento nas condutas de evacuação de manchas ou junto a estas, a alteração no comportamento ou mesmo morte de pequenos animais de estimação, porque estão mais suscetíveis aos teores de monóxido de carbono. Portanto, o essencial é, efetivamente, estar atento, porque muitas vezes uma dor de cabeça persistente não é tida em conta como um fator consequente do monóxido de carbono. Isto pode ser uma intoxicação crónica com monóxido. Uma pessoa exposta a um teor de monóxido durante um largo período de tempo, que não seja muito elevado, mas que já coloque em risco a saúde, pode ter uma intoxicação crónica, ou seja, não tem aquele sintoma agudo que leva aos sintomas extremos da náusea, do vómito, do ir ao hospital, mas efetivamente existe também esse risco. Que trabalho tem sido desenvolvido no Conselho do Seixal ao nível da prevenção de intoxicações por monóxido de carbono? O Conselho do Seixal, neste momento, para mim, é um conselho que está de parabéns pelo seu trabalho nesta área. Desde 2002 que foi criado um grupo de trabalho, houve a preocupação de contatar as entidades instaladoras, montadoras, entidades inspectoras, as distribuidoras, todos os interessados dentro desta área, e foi constituído um grupo de trabalho para estudar as intoxicações com monóxido. Este grupo de trabalho tem desenvolvido diversas ações em parceria com o Instituto Tecnológico do Gás, a Delegação de Saúde do Seixal e o Hospital Garcia de Horta. Têm-se tentado identificar todos os casos que entram no Hospital Garcia de Horta com intoxicações de monóxido, que são comunicados à Delegação de Saúde, que por sua vez irá, em conjunto com o ITG, fazer uma verificação local onde existiu a intoxicação, no sentido de identificar quais os motivos que levaram a tal situação e que sejam feitas as devidas correções. Por outro lado, também foram feitas ações de sensibilização junto à população através da distribuição de folhetos com indicações e esclarecimentos sobre as intoxicações com monóxido, os cuidados a ter com a instalação dos aparelhos, quais são os sintomas que devem prevenir, e além disso foram feitas ações de formação a diversos profissionais das áreas que estão adjacentes a esta temática. É preciso estar atento para evitar intoxicações por monóxido de carbono. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para falar sobre alimentação saudável. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.